Residimos na memória de antepassados em tempos atuais, intelectuais. Exemplos não são seguidos. A verdade do homem é mentira da vida. Raças, cor, tipo sem valor, separados pelo ser ou não ser. Mundo, templo da perdição, onde o vivente na noite é o cão. Sexo, drogas, viagem infinita, subúrbio do poente, a noite fria. Mentes libertas, a angústia do fraco, o medo do inocente e a justiça do carrasco. A noite é as trevas, ou sobe na terra. Sangria é o drible da vítima fatal, o preconceito se esconde na calada. E a névoa não vê a beleza padrão. A lei é cega ao padrão do ser vivo, a consciência inexistente aos ouvidos. Não escuto, não falo, não vejo. A noite carrega a negligência, colorido é cinzento aos olhos. Os sentidos não falham e a dor está presente. O perfume da noite é intenso, o cheiro da morte é padrão. O tempo não conta, os relógios são inúteis. O mundo gira em torno da madrugada. Monstro humano enjaulado, míope homem mal exorcizado. O ser é avistado quando na escuridão anobicia alienação. Jogos da vida, ódio é amor. Escolhas, atos, ativos, passivos. Homossexual é entendido. Esquinas sujas, vidas amargas. Consequência, retorno ao nada. Álcool, internato da angústia. O drible da ressaca indesejada. O fato consumado do problema alheio. Na noite se escuta, na manhã não aconselha. A mente é liberta na imensidão. O cruel é a perda dos sentidos verdadeiros. Maria Juana é mão única do maluco. Beleza, na noite o som é realeza. Noche que te quiero caliente, porém preta, fria, cinzenta. Noche que te quiero caliente, porém preta, fria, cinzenta. A noite é preta, fria, cinzenta. O dia branco é o embarque da viúva negra. A noite é preta, fria, cinzenta. Cruel, viúva negra.